Comunicação sutil com o rei dos elementais do ar. Paralda. Antes de iniciarmos esta prática de comunicação, vamos apresentar o elemento ar. O ar é essencial à vida, assim como a água. É um elemento muito criativo. Está ligado ao pensamento, à memória e até à nossa liberdade. É o ar que conecta a terra com o céu. E desta forma, ele também simboliza uma mente elevada e a inspiração. A inspiração vem da palavra latina spiritu, que significa respirar. Quando estamos inspirados, estamos conectados com a respiração do plano divino. Através da nossa respiração e do ar, nós assimilamos energia e poder. A entrada e saída do ar no processo respiratório reflete a involução e evolução da vida. Uma respiração adequada é essencial à nossa saúde. O ar também inspira o poder do som e da música. O contato com os elementais do ar pode tornar a nossa fala mais efetiva. O verdadeiro poder da palavra é despertado com a ajuda dos espíritos do ar. Os elementais do ar, que se chamam silfos, trabalham para manter a atmosfera e também atuam na formação das nuvens. Em qualquer lugar onde estejamos atuando com a mente, ali estão presentes os seres do ar, especialmente nos processos de criatividade, nos processos que envolvem a educação e a comunicação. Os seres do ar nos ajudam a compreender o poder da nossa mente. Eles nos apoiam no desenvolvimento e no controle do nosso pensamento. Em relação aos elementos, os seres do ar são os mais delicados em aparência. Muitos deles atuam nas áreas de serviço aos humanos. Sempre poderemos encontrá-los em lugar onde está ocorrendo a cura, pois trabalham junto com os humanos para aliviar a dor e o sofrimento. Também atuam como guardiões e trabalham em todas aquelas áreas onde há crescimento humano. As crianças são os seres que eles mais amam. Na verdade, eles amam servir, especialmente quando o serviço traz gentileza, respeito e criatividade. Existem algumas qualidades que são universalmente atribuídas à maioria dos espíritos e fadas do ar. Então são as seguintes. Eles são geralmente muito delicados e etéreos na sua aparência. Têm grande beleza e expressam muita gentileza. Comunicam-se conosco principalmente através do pensamento e são essenciais para o desenvolvimento da clareaudiência. Podem nos ajudar no desenvolvimento da telepatia, têm uma energia muito mutável, são atraídos pelo som, pela música, revelam-se na presença das brisas, dos ventos, dos perfumes. Quando encontramos penas caídas no chão, quando estamos caminhando e aparecem borboletas ou pássaros, podem estimular grandes curas e sabedoria, e podem estimular habilidades musicais e inspiração pura. São também essenciais à compreensão de todas as línguas, incluindo a linguagem dos animais. as fadas e espíritos do ar são essenciais à iniciação espiritual pelo ar. E o que é isso? É a compreensão de como atua o poder da nossa mente. O ar é o elemento que separa a terra do céu. Portanto, é a ponte de ligação entre a nossa consciência física e a espiritualidade. As fadas do ar podem facilitar o estabelecimento e a implantação desta ponte, desta conexão, e nos ajudam para que possamos nos abrir para uma nova sabedoria, aquela que é baseada na intuição. Também nos apoiam para que possamos transmutar a sensibilidade psíquica para uma sensibilidade espiritual. Aprender a controlar o que permitimos que entre em nossas vidas é parte da lição da iniciação do ar e parte daquilo que aprendemos ao trabalhar com estes seres. Os seres do ar nos ajudam a reconhecer e a usar apenas o ar que vai nos fortificar e nos nutrir. Estão aqui para nos ajudar e para nos ensinar no caminho da iniciação mais elevada, para nos mostrar que os aspectos mentais são tão importantes quanto os físicos no que concerne às experiências de vida. Eles nos ensinam que qualquer coisa que se manifeste nas nossas vidas é resultado da nossa mente. Isto é, eles nos ensinam que a energia segue o pensamento. A palavra-chave destas fadas e seres do ar é força de vontade e autocontrole. Eles nos ajudam a descobrir a força através da superação de obstáculos. Esta é a lição da harmonia, que é encontrada na música, que é o reino que eles regulam. É necessário uma grande força mental para superar dificuldades e tristezas, para atingir uma expressão criativa maior em nossas vidas. A mente é movimento, ar em movimento, e a mente é uma força incrível. É o vento. O vento pode ser usado tanto para o positivo quanto para o lado negativo, seja para o nosso benefício ou em prejuízo nosso. Ao aprendermos a nos sintonizar e trabalhar com estes seres do elemento ar, nós nos abrimos para acessar tanto as energias da terra quanto as energias dos céus. Muitas das fadas do elemento ar são, na verdade, constituídas de ar e de água e vivem nas nuvens. Ao observar e meditar nas nuvens, a presença delas pode se revelar. Na verdade, você pode chamar essas fadas das nuvens quando pensa em nuvens de formas específicas. Esta é uma prática muito boa para a sintonia com as fadas do ar, porque elas podem ler os nossos pensamentos. As fadas também podem ser chamadas quando assobiamos. É por isso que antigamente, quando os grandes navios iam ao mar, não era permitido assobiar, pois se acreditava que isto chamaria grandes tempestades. Por fim, posso dizer que ao aprender a trabalhar com os seres do ar, nós aprendemos a transformar os nossos sonhos e os nossos desejos em realidade. Elas ajudam a dar poder aos nossos pensamentos. E existem alguns outros benefícios que advêm da parceria com os elementais do ar. Estes seres estimulam o nosso poder de fala e o nosso poder de criar músicas, nos ajudam a usar o poder do pensamento, nos ensinam sobre harmonia em todas as coisas e em todos os seres. nos ajudam a desenvolver a telepatia e a clareaudiência, estimulam a nossa intuição e também nos ajudam a reconhecer os ventos da mudança em nossas vidas. E agora, vamos à meditação. Comece esta meditação procurando uma área externa, de preferência num dia com brisa ou um vento leve, e aonde você possa ficar em silêncio, sem ser interrompido. Feche os olhos e faça várias respirações profundas para relaxar. Saiba que cada respiração sua é possível por causa dos elementais do ar. Com os olhos fechados, sinta a atmosfera à sua volta. Perceba como é a sensação do ar e da brisa tocando o seu rosto e o seu corpo. Se houver vento, mesmo que seja leve, ouça-o atentamente. Ele se expressa pelo movimento através das folhas das árvores com um barulho característico. Imagine então que ele está falando com você. Na próxima inspiração, chame o seu silfo pessoal para ajudá-lo a encontrar o Rei dos Silfos durante esta meditação. Conforme você relaxa, comece a visualizar a paisagem mudando e imagine-se subindo até o topo de uma montanha rochosa. O ar aqui é mais gelado e o céu parece até estar mais perto e mais azul. E parece até que você vai conseguir tocar as nuvens. Você consegue escalar as últimas rochas e se encontra agora na beira de um penhasco. Consegue ver tudo à sua frente numa paisagem lindíssima. O ar está gelado e doce ao mesmo tempo. E ao respirar profundamente, você se sente energizado e mais vivo. Sente-se como se estivesse acordando de um sono muito profundo. Nesta altura, a sensação do vento batendo é incrível. Você se sente como se fosse criar asas e voar. Lentamente começa a levantar os braços, como se fossem asas. Por um momento, você se imagina como uma águia, prestes a levantar voo, conseguindo até sentir o vento batendo entre as penas. Ao abrir os olhos da sua imaginação, vê as formas das nuvens mudando à sua frente. Elas começam a rodopiar e a dançar. Parece que estão se aproximando, tão espessas e macias que você sente como se pudesse dar um passo e caminhar sobre elas, que elas te sustentariam. Sente uma lufada de ar e as nuvens mudam de forma mais uma vez. Começam a se juntar à sua frente como nuvens de tempestade. E você começa a perceber uma forma vaga que surge de dentro das nuvens. Na verdade, parece que elas dançam e se movimentam em torno desta forma, como se fosse o centro de sua vida e de sua atividade. e de alguma forma você sabe que deve ser Paralda, o rei do elemento ar. Sussurra seu nome, mais para si mesmo do que para as nuvens, mas as nuvens respondem mesmo assim. Você sente uma lufada de ar e as nuvens mudam de forma ainda mais. E a figura do centro se torna mais definida. Então você fala seu nome pela segunda vez, desta vez um pouco mais alto. Mais uma rajada de ar e as nuvens dançam e se transformam ainda mais. Afastam-se um pouco e você percebe a forma começando a se movimentar ali de dentro das nuvens. Você fala o nome Paralda pela terceira vez. Na verdade, você o canta alto e claro, sabendo que o ar poderá carregá-lo por quilômetros e quilômetros. As nuvens então se separam e Paralda sai do meio delas em direção à beira da montanha aonde você está e para à sua frente. Você o vê alto e magro, com uma face de elfo, olhos prateados, mas que mudam como as nuvens através do céu. Seu cabelo é longo e prateado e flutua à sua volta como se ele estivesse constantemente parado em meio ao vento. O mesmo acontece com sua roupa, branca e com linhas azuis. Ele para então ao seu lado e olha à frente para o céu. Levanta uma das mãos e uma nuvem se forma dentro dela. Ele traz a mão à sua frente e você, ao tentar tocar a nuvem, percebe que vem uma brisa suave e a nuvem desaparece. Paralda ri da sua surpresa e o vento sopra em resposta ao riso dele. Ele diz: você sabe, sem ar não há vida. Você não existiria e nem coisa alguma neste planeta. Onde houver espaço, haverá ar, pois nós não vivemos no vácuo, não é? Os humanos ainda têm muito a aprender sobre isso. Aprender que dependem do ar para absolutamente tudo. Para respirar, para falar, para pensar, para se movimentar. Mas parece que vocês não se dão conta disso realmente. Pois se soubessem com todo o seu ser, reverenciariam o ar de todas as formas possíveis. A voz de Paralda é muito expressiva, imutável, e a cada vez que muda, muda também o ar à sua volta. Sua fala preenche o ambiente, um momento com brisas suaves, e de repente, no outro momento, muda e vem grandes ventos. Todos nós recebemos influências do ar à nossa volta. E nós deixamos a nossa influência no ar, através das palavras, dos pensamentos e das ações. Mesmo que apenas respirando, ainda assim influenciamos e somos influenciados. Paralda indica para que você olhe à sua frente. As nuvens começam a se juntar novamente, adquirindo formas. Imagens começam a se formar na névoa. Você começa a ver a atmosfera em volta da Terra e o movimento das correntes de ar. imagem muda e você vê lugares onde se sentiu desconfortável. Percebe que o ar nestes locais está espesso. Cenas onde pessoas falaram de forma negativa com você e o ar em volta, escuro e espesso, aparece à sua frente. E você se vê levando esse ar junto para os lugares aonde vai. Como num filme, você vê ocasiões em que falou mal ou de forma negativa de pessoas e vê estes pensamentos ou palavras conduzindo correntes invisíveis que infectam a atmosfera. Nossa, você nunca imaginou que o ar e a atmosfera pudessem ficar carregados desta forma. Depois, você vê as ocasiões em que fez alguém se sentir bem só pelo que você disse. Vê as ocasiões em que pensou positivamente de indivíduos e situações e observa todos os efeitos sobre eles. Você vê os locais da Terra onde pensamentos positivos, orações e rituais foram realizados. E vê que quando outras pessoas vão visitar esses locais, mesmo sem saber do que foi feito ali, saem com a esperança renovada. Vê ocasiões, pessoas e lugares em sua vida que fizeram você se sentir bem pelo que você é. E vê o ar e a atmosfera que os envolvem e a você também nestas ocasiões. E você começa a compreender. Paralda diz: para a maioria das pessoas, estas correntes de ar são temporárias e se dissipam rapidamente. Mas quanto mais cultivamos certos pensamentos ou falamos certas palavras, maior e mais poderoso se torna o efeito. Conforme as pessoas vivem e respiram estes pensamentos e palavras, mais isso começa a afetá-los no físico, para o bem e para o mal. Mais uma vez as nuvens mudam e outras cenas começam a aparecer. Você vê locais espessos com fumaça e poluição. Nessas áreas vê as pessoas afetadas pela poluição. Vê a vida e a vitalidade delas diminuindo, conforme a atmosfera fica pior. Como resultado também, no mundo inteiro, as comunicações vão se interrompendo. Paralda diz: ao aprender a se comunicar com o elemento ar e seus seres, você pode se tornar mais sensível a todas as atmosferas onde entrar. Poderá reconhecer quais lugares deve evitar, quais são as pessoas que podem te causar problemas e as pessoas benéficas. Aprenderá a transformar ambientes com uma palavra, um som, pensamento ou respiração. E mais uma vez, imagens formam-se nas nuvens à sua frente. Você se vê enviando pensamentos com vibração e cor de cura e bênçãos para pessoas próximas e distantes. Vê lindos seres do ar que trazem nova inspiração e vitalidade. Você se vê trabalhando em colaboração com eles. E ao fazer isso, vê as antigas comunicações interrompidas se curarem. Vê todas as atmosferas frescas, renovadas e limpas. Paralda estende a sua mão sobre o penhasco e a mão desaparece dentro das nuvens à sua frente. E ao trazer a mão de volta, você vê que nela tem uma linda pena prateada. Ele a coloca atrás da sua orelha. O vento começa a rodopiar e dançar. E os seres do ar se aproximam de você. Você os ouve cantar e isso te preenche de alegria. O ar está cheio de passarinhos também, que cantam. E o mais incrível é que você consegue entender o que eles cantam. E Paralda diz: "Este é um sinal da minha promessa de colaborar com você e de te ajudar a se abrir para os mistérios do ar. O ar é muito poderoso e muitos o adoram como fonte de toda a vida. É estimulante e pode manifestar muitas coisas boas. Ao aprender a trabalhar com o ar, você vai aprender sobre o verdadeiro poder criativo por trás de pensamentos e palavras. Mas isso envolve grande responsabilidade, pois se você aceitar, suas palavras e pensamentos vão crescer em força a cada instante. Cada brisa que soprar vai te trazer mais poder. O que você falar e pensar com amor será sentido com mais intensidade. Palavras e pensamentos cortantes vão ter mais capacidade de ferir. Assim, se você não tiver certeza desse compromisso, deixe a pena aqui na montanha, na beira do penhasco, pois aqui ficará até o momento em que você se decidir pegá-la. A escolha é sempre sua. Os ventos sobre a montanha começam a se reunir. Paralda pisa no ar para fora do penhasco e entra nas nuvens. Ele então acena e as nuvens o envolvem. Neste momento, o vento sopra em direção ao horizonte e as nuvens somem. O único sinal que resta de Paralda é o barulho do vento. Você pega a pena atrás da orelha, olha para o horizonte e observa as aves planando no ar. Vê a beleza simples da pena e fica impressionado que tal criação pode permitir que elas voem. Algo tão simples e tão poderoso. E você toma a sua decisão. Nesse instante, a imagem do penhasco, da montanha e do céu começam a se dissolver. E você se vê de volta ao local onde começou esta meditação.